Porra, seu som é muito ruim, cara. É muito ruim, seu som é uma merda. Coloca o abafador, coloca o abafador, que o bicho vai pegar, meu grave é demolidor. Ei, você, ei, você, se prepara seu comédia e eu vou te estremecer. Ei, você, ei, você, se prepara seu comédia e eu vou te estremecer. Quis pagar pra ver, tá passando vergonha, o meu sonho engoliu você. Ele tentou com a sorte, quis pagar pra ver, tá passando vergonha, o meu sonho engoliu você.